Olha, querido, olha essa foto da suíte, que linda! E essa aqui do living, tão grande? Olha, olha a varanda como tá fofa nessa aqui. O Living Residence vai ficar marcado na sua história. Visite o apartamento decorado no espaço Sally Sementeira Park e veja de perto a sofisticação e a qualidade Sally. Vendas D&M Imóveis. Sally, solidez e qualidade.